Tiagão, os kamikaze do gueto, bem, bem, mais tenebroso que antes. Seguindo firme a caminhada, outra vez nos palcos. Rap gangsta do Paraná tomando a cena de assalto. É nós por nós, é povinha da critica. Vendo um conto de fada, diz que eu faço apologia. Crânio aberto e panela vazia, isso é apologia. Polícia matando inocente, isso é apologia. Cadê entupida de preso, isso é apologia. Não vem me pegar pra Cristo, meu rap só denuncia. Não é minha mãe que tem navio, meu tio que tem aeroporto, pratazia de tonelada, droga que destrói o povo. Mas é nós que tá jogado nas cadeias lotada, encontrado morto do lado do corpo, mas parado. É nós que tá tirando mais cadeia do que precisa, com direito a semiaberto, tá fechado, é justiça. É nós que tá no pátio rezando pra não ser morto, tomando tiro de 12 ou mutilado por cachorro. Paraná, gangsta, rap pique avalanche. É nós que tá botando a cara pra bater nos bang. Jagamos come casa do gueto, bem, mais tenebroso que antes. Paraná, gangsta, rap pique avalanche. É nós que tá botando a cara pra bater nos bang. Tiagão, os kamikaze do gueto, bem, bem, mais tenebroso que antes. Salve! Tamo aí preparado pra debater com os doutor que é mestrado, é graduado, é doutorado. Em que? Aqui nós somos é graduado em miséria. Sabemos as causas, consequências que levam o menor pra guerra. Então, não vem falar que nosso rap incentiva. Mafia italiana já metia pro que nem curtia. Injeta ódio nos nossos moleque. E aqui, interiorzão do Paraná, só bicho solto. As motoca pra cima e pra baixo, atrás dos ouro. Entrar na lotérica e dar voz de assalto pra catar os malote da fita dada, é um raio. Também é molecada ouvindo rap desse tipo. Quer roubar, quer matar, traficar, ser bandido. Quer montar na garupa, sentar o pau no gato. Não vem jogar pra nós, a culpa é desse governo safado. Paraná, gangsta, rap pique avalanche. É nós que tá botando a cara pra bater nos bang. Jagão, os kamikaze do gueto, bem, bem, mais tenebroso que antes. Paraná, gangsta, rap pique avalanche. É nós que tá botando a cara pra bater nos bang. Jagão, os kamikaze do gueto, bem, bem, mais tenebroso que antes. Pode ameaçar pela internet arrombar. Tamo aí pra apavorar, ponto www, ponto carai, pra semente eu não vi. Barato é louco e você rap sanguinário até o fim. Pondo a cabeça prêmio, perseguido por PM. Pau no cu do Djavu, meu som não toca na massa FM. Ecoa nos botec, churrasco das vilas. Bate forte nos falantes dos golbola, rasgando nas pistas. É som de drão, paulada que assusta o sistema. Quem arruma arma casinha pra cantor de rap usar algema. Sinceramente, quem é mais agressivo? Nossas letras 400 e pouco de salário mínimo, faz pai de família descontrolar, sem solução, vai virar ladrão, tio vai roubar. Então tá tudo bonitão, é nosso som que é feio, que se foda. Paraná, gangsta, pé vermelho. Paraná, gangsta, rap pique avalanche. É nós que tá botando a cara pra bater nos bang. Jagão, os kamikaze do gueto, bem, bem, mais tenebroso que antes. Paraná, gangsta, rap pique avalanche. É nós que tá botando a cara pra bater nos bang.